Olá, olá, então, muito bom dia. São 9 horas e 10 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris. Ora, bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, não é? Somos o 15 de abril de 2022. Então, estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. É verdade que estamos no fim de semana à porta. Ora, estarei aqui na vossa companhia das 9 horas até às 12 horas, até ao meio-dia. Ora, e espero que vocês passem uma ótima manhã de sexta-feira e um ótimo dia, que hoje em Portugal é feriado, é o dia santo, e nós aqui também cumprimos, mas o sofre que a gente aqui que trabalha. Ora, e hoje é sexta-feira de cinzas, normalmente a gente não come carne, eu pelo menos não como carne, hoje este dia é um dia santo, e então desejo-vos a todos uma ótima Páscoa, e um ótimo dia de sexta-feira. E enquanto a nossa meteo, estamos com 9 graus e podemos ir aos 17, 18 graus durante a tarde. Vai estarem uns dias bons até ao fim de semana, domingo e até a segunda. E a partir de terça-feira acho que já começa a baixar o tempo. Ora, então vamos começar com as nossas músicas portuguesas. E se você tiver de pedir um disco, você peça. Um disco só tem a fazer o número de telefone 0238-434800. E vocês peçam a música preferida que querem ouvir. E aqui estaremos para a passar. E então vamos começar a nossa emissão. E vai ser então com a Mulher Chorona. É não chorar porque... Sabe que estamos no tempo da Páscoa, muita gente gostava de se ver uns aos outros e que a gente não pode, mesmo para viajar está a vida está muito cara e temos que fazer a vida como a gente pode. Então vamos já continuar com Mulher Chorona. Chora de amor, chora de paixão, chora de... Ora, então, e tivemos a escuta de Mulher Chorona. E vamos continuar com as nossas músicas. E vai ser, então, o Nêmanos, Je T'aime. Então, e também esqueci-me de dizer, para todos os camionistas que andam nas estradas, uma ótima viagem para eles. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho para todos também e muita saúde. Então, vamos continuar com os Nêmanos, Je T'aime. Consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui, eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar. Vai ter final feliz no livro de Paris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime. Ora, 9 horas e 20 minutos, então eu vou passar aqui uma cançãozinha que foi pedida de um senhor, o Sr. Fernando Reis, um camionista que está a vir de Portugal, está aqui a passar em Nova Leão, ele vai descarregar a Angra, e pediu-me para eu pôr então uma musicazinha que tem por título Dia Paisão ao Portugal. E então ele deseja uma boa Páscoa a todos, para todos que rolam, para todos os camionistas que andam em viagem, que desejam um ótimo dia, para todos os auditórios da rádio e para todas as pessoas que o conhecem. E então, e uma boa Páscoa que deseja a todo mundo que está cá, todos os portugueses em França e arredores. Até eu vou passar aqui a cançãozinha do Dia Paisão ao Portugal, e que desejo um ótimo dia e uma boa condução, e que façam muito cuidado nas estradas, porque é o trabalho deles e têm que ter muito cuidado. E às vezes não é com eles, é com os outros. Então, vamos ouvir esta linda canção. Portugal recebeu carta do imigrante velhinho, já tinha alma forte de chorar o seu cantinho. Tinha no céu a saudade do português que não esquece, a sua linda cidade que entre sonhos aparece. Portugal está zangado por há muito de deixar, mas estou velho e cansado, sem forças para regressar. Por isso te vou escrever esta carta a implorar. Eu não quero aqui morrer, Portugal vem me buscar. Oh, Portugal, eu te recordo que é distante e a casinha que eu próprio construí. Vem cá buscar este velhinho imigrante. Quero morrer nos cantinho ao meu. Mas paisagens dos verdes campos sem igual, de trás dos montes outra imagem, outra do Douro litoral. As veias quero ver, as serras e as aldeias pequeninas, da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Quero tudo, papeiras, trigo e girassol, no envelope se couber, ai, manda-me um pouco de

o André Yassin e a minha menina Thelma. Ora, então vou passar aqui, que eles gostam muito de ouvir, não sei como é que eles estão habituados em França, e gostam muito de música portuguesa, e gostam muito de ouvir o Apita o Comboio. Então, para eles, da parte do Papi, Telio e Andreas e Telma, um beijinho e escutem o Apita o Comboio. Apita o comboio, lá vai a vida. Apita o comboio, à beira do mar. Ora, 9:46, estamos quase ao fim da nossa primeira hora e vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez vai ser, então, pedido, uma música pedida de Pedro Teixeira para a sua mulher e filhos, que diz que os ama muito, e também não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris e todo o auditório, e também para todos que o conhecem e que deseja uma ótima Páscoa a todo mundo. Então, para ele também, que tenha uma Páscoa feliz, que de minha parte, e tudo de bom. E então, eu vou passar aqui a canção de Tony Carreira, Para Sempre. Não sei se sou capaz de te falar de mim, se ao olhar para trás eu nem sei de onde vim, de onde vem esta dor que me rouba a calma, a falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar que nada nos vai mais separar. Vai acabar, e contra o destino que a nossos dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar. Yes. melhor. Ouvimos de ouvir Tony Carreira, Para Sempre, que foi pedido de Pedro Teixeira para a sua mulher e filhos e para todo o auditório e para todos que passem, tenham uma ótima Páscoa. Ora, então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vai ser Jorge Loureiro, A Dança da Concertina. Então vamos dançar a concertina. Saltar de pé juntos, mão esquerda no ar, direita da capela, mãozinhas a banar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima, mas que bela valsa ao toque da concertina. ensemble en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Tenho na minha mente que a vida é um jogo, mas não quer perder um grande amor de novo. Enquanto tiver forças, vou te demonstrar que é do teu lado que eu quero ficar. Mas se fores mais feliz sem mim, se duvidares do que sinto por ti, não esqueças nunca esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vires um homem chorar por ti. Esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vires um homem chorar por ti. Esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vires um homem chorar por ti. E vimos de ouvir o José Amalhou a dizer que te amo. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias. Desta vez é da parte de Madame Esperança para toda a sua família, que deseja uma ótima Páscoa para todos, e não esquecendo o Sr. Armando e o Sr. António Monteiro também. O Sr. Agostinho Monteiro, não é António? É o Sr. Agostinho Monteiro. E então, e para todo o auditório da rádio e para o animador, e de minha parte o meu muito obrigado, e que tenha uma ótima feliz Páscoa e com muita saúde, é o que eu desejo. Então vamos ouvir o Sagriano Sagra, Amor Sagrado. Então ouvimos esta bonita canção. Thank you.

10 horas e 12 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de Sexta-feira Santa na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia com a emissão O Fim de Semana à Porta. Então vamos continuar com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de José de Trenor, que era o nosso animador das Portas Abertas ao Desporto. Então, para ele e para todos, uma ótima Páscoa, e ele então deseja uma ótima Páscoa a todos e aos auditórios, a toda a gente, para todos os animadores, para todas as pessoas que o conhecem e para todos os doentinhos do mundo e para todo o mundo. Então, eu vou passar aqui uma desgarradazinha que tem pelo título Fernando Farinha e Maria da Silva. Então, vamos escutar esta bonita música e então ficamos com esta desgarradazinha. Estás a meu lado, fico todo tremeliques. Que quando estás a meu lado, fico todo tremeliques. Agradeço o teu piropo, mas conquistar-me não tentes. Serei boa para os teus olhos, mas não sou para os teus dentes. Serei boa para os teus olhos, mas para os teus dentes. Nessa tua linda boca, deixa-me dar-te, queridinha. Nessa tua linda boca, deixa-me dar-te, queridinha. Nem que seja pelo menos uma simples tentadinha. Nem que seja pelo menos uma simples tentadinha. Serve para dentadinhas sem dó. Se te apetece

10h20, então, e vamos continuando com a nossa emissão, o fim da semana à porta, e vamos continuar então com uma música que foi pedido da parte de Margarida Valente para seu marido e para ela mesmo, que fez anos ontem. Então, bom aniversário, é um bocado adiantado, mas bom. E para todo o auditório e para todas as pessoas que eu conheço, para todo o auditório, que passem uma ótima Páscoa. Então, da minha parte, que tenham uma ótima Páscoa também. Então, ela pediu para passar a música a Jerusalém. E então, vamos escutar esta música em Jerusalém, em português. Então, até já. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana. Ilondoloze. Ora, então vimos de ouvir Jerusalém, que foi pedido da parte de Margarida Valente para o seu marido e para ela mesmo e para toda a auditória. Então, e vamos continuar e continuamos com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de António Lourenço, para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todos os seus amigos, e que deseja uma ótima Páscoa a todos e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então vamos ouvir a canção que tem por título O Conjunto de Maria Albertina, O Imigrante. Então vamos ouvir esta bonita canção. Proibimos de ouvir o conjunto de Maria Albertina, O Imigrante. Então, e continuamos com as nossas músicas, e desta vez é da parte de Manuela, para todo o auditório, para todas as pessoas que a conhecem, e que ela deseja uma ótima Páscoa a todos, e não esquecendo o animador. Então, de minha parte, o meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia e que tenha uma Páscoa feliz. É o que eu desejo a todos. E vamos ouvir então o Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Então, e vimos de ouvir o Tony Carreira, Resta, que foi pedido da parte de Manuela. Então, e continuamos com a nossa música, e esta vez vai ser a Carta para um Imigrante. Então, esta canção é dedicada para todos os imigrantes que estão a descer para ir a Portugal, passarem a Páscoa com as suas famílias. Que tenham muito, muito cuidado por aí abaixo, porque há muito tempo para lá chegar, não é? A gente devagar vai ao longe e o que interessa é a gente chegar depois. Então, que tenham uma ótima viagem, tudo de bom, e vamos ouvir a Carta para o Imigrante. Esta carta, meu amor, lê bem, vê o que diz. Faz tanto tempo, enfim, para me sentir feliz. Só te quero ao pé de mim. Dizes, espera-me não, na carta que recebi. Eu espero me seguir, vem de novo a nostalgia. Fico esperando por ti. Esta carta vai fechada para um lugar distante e leva muita saudade ao meu amor imigrante. Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia. Vai para o mar toda tarde, recebe beijos, Maria. A carta que me mandaste, dizes ter muita saudade. Eu por cá estou assim, parece entregado, e os dias não têm fim. A letra vai tão temida, sabes, não escrevo assim. São as lágrimas caídas que não contêm os olhos por estar longe de mim. Esta carta vai fechada para um lugar distante e leva muita saudade ao meu amor imigrante. Esta carta vai fechada, digo adeus até um dia. Vai para o mar toda tarde, recebe beijos, Maria. Ora, e continuamos então com as nossas músicas, desta vez é a Banda Lusa Morena, Ai Ai. Então, esta música é dedicada de mim mesmo, foi pedida na terça-feira do César Henrique, que eu não pude passar uma dedicatória, e então é para o César e para o Seu José, para o Seu Fernando, para o Francisco, e para todos, então, que desejam uma ótima Páscoa, e da minha parte também, que tenham uma ótima Páscoa, e tudo de bom, e muita felicidade. Então, vamos ouvir o Banda Lusa Morena, Ai Ai. Tem dó de mim, linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Eu para não perder o amor que é todo teu e ama para valer. Quem já teve um grande amor e deixou ir embora, tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, e é mandado por não sei quem, morena, e é para dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te ver bem. Morena, e ai. Caldeirão que perde a tampa, o que está a ver dentro da fora, e consertar a tristeza às vezes não demora. O jeito a levar a vida, seja como for. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem. Morena, e ai, pra dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te ver bem. Morena, e ai, eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem. Morena, e ai, para dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te crer bem. Morena, e ai, eu venho não sei de onde. Morena, e ai, mandado por não sei quem. Morena, e ai, para dizer que eu te amo. Morena, e ai, nasci para te crer bem. Morena, e ai. Ora, então vimos de ouvir o Bandaluza, que foi pedido do César Henrique, e para São José, para o Seu Fernando, o Francisco e de mim mesmo, a nossa equipa de casa. Então, uma ótima Páscoa para todos. Ora, então vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de, da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, da música da Glória, que começa nas quartas-feiras, a partir das 14 horas até às 16. Então, ela pede para toda a sua família uma ótima Páscoa, para todos os doentinhos, boa saúde, e para todas as pessoas que a conhecem também, não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e da minha parte desejo um bom dia e que tenha tudo bom também, uma ótima Páscoa com toda a sua família. Então, vamos ouvir a canção do Marco Paulo, Nossa Senhora. Então, e também para todos os doentinhos e para todas essas pessoas que estão a sofrer da guerra, que está muito, muito mal. Cubra-me com o seu manto de amor, guarde-me na paz desse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. As pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. Aqueles que eu vi sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivio o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do calma o meu coração. Pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Acabamos de ouvir a Nossa Senhora por Marco Paulo, que foi pedido da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras. Então, que Nossa Senhora ponha-nos as mãos a todos. Então, vamos continuar com a música e vai a Agatha Danço Sozinha.

parece que estou a ver o teu rosto radiante de alegria, teus olhos que a todos abençoavam, pois o teu maior presente era a nossa companhia. Os vizinhos que às vezes tu ajudavas vinham todos nesta data parabéns te desejar, mas como nós eram pobres, nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não sabia o mal que te atormentava. Os teus olhos se fecharam, o teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua campa. Para ti, mãezinha santa, feliz aniversário. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, então vimos de ouvir Mamá Saudades de Graciano Sagra. Eu acho que todo mundo tem saudades da sua mãe. Então, um ótimo dia de sexta-feira, de 15 de abril de 2022. Espero que estejam a passar uma ótima sexta-feira santa. Então, vamos continuar com a música e vai ser A Minha Gente, do Roberto Leal. Estou chegando. ainda tem que ajudar. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez vai ser da parte de João Filipe Duarte, para toda a sua família, para todo o auditório da rádio, e não esquecendo, para todos os seus amigos. Então, da minha parte, desejo-lhe uma ótima Páscoa e um feliz dia. Ora, e vamos ficar então com a canção de Tony Carreira, Lolita. Penso que é esta que ele pediu. Vamos ver, então, e vamos ouvir esta canção de Tony Carreira, Lolita. Já não é nova, mas vamos lá ver. Cheguei a Andaluzia e uma morena dançava sobre um tablão fandango, negros cabelos ao vento e a boca cor de morango. Lolita Lola, Lolita Lola, Lola Lolita, linda morena que és tão bonita. Lolita Lola, Lola Lolita. Canto-lhe um fado antigo. Nunca mais voltei à Espanha, mas trago a Espanha comigo. Quando ela baila o Flamengo, eu canto-lhe um fado antigo. Lolita Lola, Lolita Lola, Lola Lolita, linda espanhola que está bonita. Lolita Lola, Lola Lolita. Thank you. Ora, muito bem, vimos ouvir Tony Carreira, a Lolita, bonita música que foi da parte de João Filipe Duarte para toda a sua família, para todos os amigos, para todo o auditório da rádio e não esquecendo todos os animadores também e que eu desejo uma boa Páscoa e tudo do bom que tenham na vida. Então vamos continuar e vamos ficar aqui com umas musicazinhas da Agatha. A Agatha, que é uma artista que vai cá estar no dia 30 de abril na sala de festas em São Privé, São Mermão. Então vamos à escuta da Agatha. Acta que tem por título Amiga Nossa Senhora. A gente pode ter muitos amigos sinceros, assim como são os meus, mas por que é que quando mais é preciso chamamos sempre a amiga lá do céu? Que vivemos, seu nome nós dizemos tanta vez, e ela responde a tudo que pedimos e diz-nos sempre sim, nunca talvez. 11 horas e 24 minutos e 30 segundos, então, que tivemos a ouvir Agatha, amiga Nossa Senhora. Ora, estamos quase a chegar, temos mais meia hora para o fim da nossa emissão, o fim da semana à porta. Ora, e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu, para toda a família de Fontes, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os animadores da Rádio Arco-Íris, para todo o auditório, que desejam uma Páscoa a todo mundo e para todos os doentinhos do mundo também, que sofrem, e então para todas as pessoas que a conhecem também. Então vamos ficar com o Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Ora, e hoje, como é Sexta-feira Santa, que não se pode comer carne, até calha bem. Então vamos ouvir o nosso Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Então vimos de ouvir o Saúl, o Bacalhau Quer Alho, que foi pedido da parte da Maria do Céu para toda a sua família e para a família Fortes, que é a Rosa Maria, e para todo o auditório. Então vamos continuar com a nossa emissão, o fim de semana à porta. E vocês estão na presença de Lourenço. Estamos cá a meia hora do fim da nossa emissão. Espero que estejam a passarem uma ótima manhã na nossa companhia. Eu acho que com estas bonitas músicas vocês devem estar bem. Então, boa coragem, bom ótimo dia de sexta-feira e a todos muita saúde. Então, agora vamos ficar com a senhora Dona Carolina. Ela procura namorado. Vamos a ver se ela encontra então namorado. Eu vou parar, que estou no carro. Oh, muito boa noite. Vou parar, boa noite. Boa noite, como está? Então. É o Ser Hermes que fala. Então eu vou parar, que estou aqui dentro, estou a conduzir. Vai lá, que eu vou parar. Está muito obrigadinho, então. Ah. Pronto, já parei, que às vezes não for, já estou aqui parado agora. Diga. Olha lá, aqui fala uma senhora, chama-se, eu chamo-me Dona Carolina. Fala, quem é que fala? Que não... A Dona Carolina, eu conheço muito bem, mas você, a mim, às tantas não me está a conhecer. Não. E é o seguinte, você sabe, você toca concertina, não toca? Sim, mas não, tocava o meu facinho pai, menino. Mas você não toca? Não, eu não toco concertina, toco acordeão. Oh, isso, porra, cama, me enganei agora. Você não me podia ensinar a tocar, se fizer o favor, que eu até lhe pagava alguma coisa? Olha que não tenho grande tempo, senhor. Não sei quem é, mas não tenho grande tempo. Olha, deram-me o número e disseram-me para ele, liga para, disseram-me para mim, liga para ele, que ele está muito bem de vida, que eu também vivo sozinha, sabe? E é assim, eu não sei se você tem companhia ou não. Não tenho. E até podíamos até conhecermos, ou não, você não está interessada. Eu tenho 87 anos. Não estou interessado, não há problema. Mas olha que eu sou bem jeitosa. Sim, está bem, mas não me interessa. Ah, mas já estou a ver que você é muito convencido, porra. Podíamos até tomar cafezinho os dois. Sim, mas não me interessa, menino. Não me interessa. Mas e nem um cafezinho assim de manhã para tomarmos os dois? E olha que havia de ser engraçado. Ah, mas não interessa. Olha que eu ainda ontem fui ao médico e ele disse que eu estava muito... É assim, muito bom do meu aparelho. O meu gostinho que eu tinha... O meu gostinho... São coisas que já não me interessam, sabe? Isso para mim já esqueceu agora. Então você quer dizer que o seu primeiro-ministro já morreu, é? Vá lá, já adivinhou. Então você está como o meu gostinho. Isso é verdade. Olha que o meu gostinho, eu antigamente eu bem mexia nele, mas ele, coitado, ele nem com o isqueiro por baixo, eu passava-lhe o isqueiro por baixo e nada, aquilo morreu tudo. Depois acabou, pois. Aquilo parece uma posta de bacalhau de molhada depois. Isso é verdade. É verdade. Olha, que eu aqui há dias até fui ao médico, aqui há tempos fui ao médico com ele, que ele tinha vergonha de ir ao médico, sabe? Sim. Que lhe apareceu lá umas coisas nos testículos e eu disse-lhe assim, ó, Agostinho, não tenhas vergonha, e diz-lhe que são os deputados. E depois o médico passou por nós e disse-me para mim, você está melhor dos deputados ou não? E eu disse-lhe assim, olha, ele dos deputados está melhor, só que o primeiro-ministro é que nunca mais se levantou. Foi verdade, foi. E ele, aquilo não presta para nada ao homem, eu é que me lembrei até de ligar para você, íamos tomar um cafezinho... E eu não sei se você também está em forma, também estiver com ele, também não quero nada. Não, estou como ele, é a mesma coisa, não interessa. Ah, meu Deus, então olha, então vai ficar sem fé, mas você ainda é novo ou não? Pois sou, ainda tenho 30 anos, mas... Você tem 30 anos? Não, você tem mais, porra. Não, poucos mais tenho, então. Não, você já tem quase 60 e tal, se não me engano. Mas não penso nisso, compreendo, tenho muito trabalho a fazer, é por isso que... Agora não, já não penso nessas coisas. Ok, pronto, olha, fica tão bom, é porque eu ando aqui desesperada do meu brinquedo, sabe? E eu queria... Ah, pronto, é pena. E lá cenouras ou bananas, entende? Ai, sim, eu já tentei, mas até me aleijou. Porra, eu queria uma coisa dura e úmida. Ai, que você também é da Borga. Bom, podemos então marcar o cafezinho os dois ou não? Não, fica para... porrada que vem, já pouco falta. Ok, olha, sereno, vai, então fica muito obrigado e desculpe por roubar estes dois minutinhos, está bem? Não tem mal. Tá bem, tchau, um beijinho para si muito grande. Pronto, muito bem, tchau. Tá, Deus, muito obrigado e muita saúde e força no sino. Nada, acabou, agora virou para baixo. Ah, meu Deus, então. Pronto, então, fico muito bem, muito obrigado. Pronto, muito obrigado, Jalvinho. Tá, Deus, muito obrigado. Ora, então, vimos de ouvir a dona Carolina. Ora, então, esta mulher está apurada, não é? Ora, e vamos ficar, então, com mais uma dedicatória com as nossas músicas. E foi de uma dedicatória da parte de César Henrique para o César Hugo e para todos os colegas da caça, não esquecendo todos os colegas da caça que caçam com ele e que desejam um ótimo dia e uma ótima Páscoa a todos. Então vamos ouvir a música que tem por título Dino Meira, Negro Destino. Yeah. Ora, então vimos de ouvir Dino Meira, O Meu Destino É Assim Tão Negro, Negro. Então, e continuamos com mais uma dedicatória que é da parte de João Filipe Duarte, que deseja uma Páscoa a todo mundo, para todos os doentinhos e para todas as pessoas que o conhecem. E então ele pediu para passar a música de Jorge Ferreira, O Pensar do Imigrante. Então vamos ouvir esta linda música e No Pensamento dos Imigrantes. Então, até já. Acabamos de escutar o Jorge Ferreira, que Pensar do Imigrante, bonita música. Então, e continuamos com as nossas músicas, e desta vez vai ser Chiquita, bota acima, bota abaixo. Então, como estamos quase, estamos a um quarto de hora do meio-dia e estamos quase a chegar à hora do aperitivo, vamos então botar acima e botar abaixo. Espero que a mulher pense em meter uma garrafita ao congelador para, quando lá chegar, beber uma pinguinha. Então vamos escutar a Chiquita, bota acima, bota abaixo. Eu e meu, de hoje em diante. juntos tem que ser mais que uma sina. Há que pôr os nossos gritos em surdina para merecermos esta dádiva de Deus. De hoje em diante, nossas zangas devem ser águas passadas. Vamos vestir só de amor a nossa casa, repensar a nossa vida, tu e eu. De hoje em diante vai ter que parar este fogo cruzado. Acho que nunca temos que estar lado a lado, nem que seja por o fruto que nasceu. Porque este figo serão só banalidades comparado ao sorriso que ele tem. De hoje em diante, nossas causas vão deixar de estar primeiro, se interferem com a vida de um terceiro que precisa de nós dois mais que ninguém. Porque este filho, por certo, vai querer adormecer. Com a certeza que ao acordar nós dois ele irá ver. E os seus olhos, não quero ver a dor que já adiante. Por isso vamos ser mais do que amantes. De hoje em diante, porque este filho horas e 52 minutos e estamos apenas de 11 horas e 53 e estamos apenas de 7 minutos do fim da emissão, o fim de semana à porta. Então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que eu, por mim, foi um bom, agradável momento de estar aqui com vocês e espero que vocês também fiquem contentes e de já, de tudo, tenho-vos a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram a pedir músicas e a desejar uma boa Páscoa. Eu, para, também para vocês, desejo-vos uma ótima Páscoa, tudo de bom, muita saúde e muita felicidade com todos. Então vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Jorge Ferreira, Saudades da Aldeia, da Minha Aldeia. Então quem é que não tem saudades da sua aldeia? Eu acho que todos têm e nós pudéssemos lá estar todos na nossa aldeinha para passar a Páscoa, era muito bom, não era? Então, mas, olhe, temos de ter paciência, temos que fazer conforme a vida nos manda. Então eu vou passar esta cançãozinha e depois a seguir vou-me despedir de vocês e vou-vos deixar com a RDP Internacional. Então, até já, escutamos a música de Jorge Ferreira, Saudades da Minha Aldeia. Thank you. sei que sonhando e os dias pensando em ti. A lembra-se desengraçada na lareira da cozinha. A lembra-se desengraçada na lareira da cozinha. E o pão de milho quentinho fazia a minha mãezinha. E o pão de milho quentinho fazia a minha mãezinha. Viver aqui tão distante do berço que me embalou. Organisé par Radio Arc-en-Ciel, aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée est de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ora, pois então, meus amigos, é assim que eu cheguei mais uma vez ao fim da minha missão, de missão, o fim de semana à porta. Ora, a todos que me telefonaram, muito obrigado, muita saúde, tudo de bom, uma ótima Páscoa que eu desejo a todos, e vocês façam cuidado, gozem bem, que vai estar bom, vai estar um bocadinho de sol. Quem tiver as famílias, que sejam juntos, que façam uma Páscoa muito feliz. É o que eu desejo a todos, como me desejaram a mim. Então, eu daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional, para vocês ouvirem algumas informações, e teremos encontro cá, então, terça-feira próxima, se Deus quiserem, com a emissão As Manhãs Românticas. Então, até lá, cuidam bem de vocês, bom apetite a todos, e até terça-feira, se Deus quiserem, e um bom fim de semana a todos. 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, são 10 nos Açores. Em destaque nesta edição... Pelo menos 198 crianças morreram e 355 ficaram feridas desde o início da guerra na Ucrânia, numa altura em que...